A palestrante é a professora Ana Maria Canton, especialista em inteligência emocional. Agora à tarde, a reunião será em Santa Helena, na sala da unidade. Amanhã, quarta-feira, pela manhã, em Missal, reunindo as mulheres de Missal e Itaipulândia. No dia 2 de outubro, amanhã, quarta-feira, à tarde, o encontro será em São Miguel do Iguaçu, no auditório da ACISME. No dia 3 de outubro, quinta-feira, à tarde, em São Roque, no auditório da escola. No dia 4, sexta-feira, à tarde, em Santa Terezinha de Itaipu, na sala da unidade. Você, mulher associada ou você, esposa de associado, está convidada a participar. E nessas reuniões também serão arrecadados produtos de beleza e higiene pessoal. E estes serão doados às mulheres que fazem o tratamento contra o câncer na UOPECAM. Ajude com a sua contribuição, formando então a Bolsa Solidária. Na LAR Cooperativa temos um propósito que nos move: cooperar para melhorar a vida das pessoas. Cooperar é a nossa essência, é o que fazemos todos os dias para desenvolver nossa comunidade, gerar empregos e promover a educação. Melhorar é nossa cultura e compromisso, inovando, evoluindo e buscando sempre os melhores resultados. E tudo isso para o que realmente importa: cuidar da vida das pessoas, promovendo um futuro próspero para os nossos associados, funcionários e toda a comunidade. LAR Cooperativa Agroindustrial. Cooperar para melhorar a vida das pessoas. Na próxima semana tem as reuniões do Cooperaves. Atenção para os encontros. No dia 7, 8 horas e 30 minutos em Marechal Cândido Rondon, às 14 horas em Toledo. No dia 8, às 8h30 em Santa Helena, na Câmara de Vereadores. Às 14 horas em Missal, na Associação Recreativa LAR. No dia 9 de outubro, 8h30 em Céu Azul, no Salão da Igreja. Às 14 horas em Matelândia, na Associação Recreativa LAR, em Agrocafeira. No dia 10 de outubro, 8h30 em São Miguel do Iguaçu, no Auditório da Uniguaçu. Às 14 horas em Medianeira, na Associação Recreativa LAR. No dia 11 de outubro, 13h30, a reunião será em Rolândia, no auditório da FACAR. Quanto à pauta, palestra técnica Segurança do Trabalho e Salubridade. Também assuntos gerais e a palavra da diretoria executiva. Aí, prosseguindo nosso giro pelas unidades, falando com os agricultores, com os associados lá, hoje o contato é com Ricardo Roden, Santa Cruz do Cuí. Ele coopera pela unidade de Santa Rosa do Cuí. Inicialmente falando sobre o plantio do soja. Já está tudo efetuado? Como é que está a emergência aí na sua propriedade? Boa tarde. Boa tarde, Valdir. Boa tarde a todos que ouvem a gente aí. O plantio já está finalizado, a gente já finalizou, já terminou o plantio por aqui. E a maior parte, a grande parte já nasceu, já está toda fora. Tem alguma coisa aí que não saiu ainda, que foi plantada agora no final, depois da chuva. Mas tá para sair aí. Acredito que até fim de semana esteja tudo fora. Questão aí de plantio já foi antes da chuva chegar, aí você também confiou na previsão do tempo? É, a gente plantou uma parte, plantou no seco, né? A janela esse ano antecipou, né? Dia 1º aí, mas a chuva demorou um pouco para chegar. Mas a gente começou aqui plantio no dia 9. Plantou pro vizinho aqui um pouco e dia 10 a gente entrou nas nossas. E daí plantando seco mesmo, acreditando na previsão do dia 13, 14 ali, que acabou vindo, né, dia 13 à noite em diante, choveu. Choveu bem e graças a Deus nasceu muito bem. O que a gente arriscou no seco aí nasceu muito bem. Falando um pouquinho antes do plantio ainda, aquela lavoura de milho também foi realizada a tempo, né? A colheita deu uma boa janela, né? É, a colheita de milho aqui até saiu bem. As primeiras áreas saíram muito bem e foi diminuindo um pouco, e daí no final ali teve umas áreas mais fracas um pouco, né, que teve seca, né? Mas no geral assim foi bom, não dá para reclamar não. No final a média foi boa. Muito bem, parte da lavoura emergida, qual é que são os próximos passos aí nessa condução da lavoura? É, agora a gente tá na guarda aí, que semana vem mais uma chuva aí, para terminar de emergir o que falta nascer aí. E depois é começar a pensar no mato, nas plantas daninhas que estão começando a sair já. Alguma coisa de... Já temos problema aí de... Alguma coisa de picão resistente e coisa aí. tem que ficar em cima agora para não deixar tomar conta, né? Não dá quanto antes limpar isso aí, né? Uhum, não dá para descuidar com pragas e invasores, não dá para descuidar nesse momento agora aí, né? É, agora é a hora de começar a ficar em cima disso aí, não perder o time, né? Muito bem, e quanto à expectativa de produção? Lavoura de soja é sempre uma de investimento. A expectativa é sempre a melhor possível, né? O tempo colaborando, o sonho sempre, a meta é os 200 sacos, né? Nem sempre a gente consegue, dificilmente a gente consegue, mas essa é a esperança sempre, né? Todo ano, bater esse número, tentar o máximo possível, né? Uhum. Nem sempre a gente consegue, mas é o que a gente tenta. E nessa linha aí, como é que está a parceria com a LAR Cooperativa? Você também, de longo tempo, vem trabalhando junto, é associado LAR. A decisão é do produtor, mas as análises são feitas em conjunto? Ah, sim. Desde que eu comecei com a lavoura aí, eu trabalho sempre com a LAR. Antes já o meu pai e meu avô já trabalhavam. E eu já ingressei desde cedo aí como sócio e trabalhando com a LAR e até hoje. É, a gente trabalha muito, muito junto com a Lara ali, questão de técnico e de compra, e é sempre, a Lara é uma grande parceira nossa aí, sempre está junto. Fidelidade, que tem um retorno também, tanto em qualidade de produção, sim. No final do ano também tem um retorno das sobras aí, né? Sim, sim. E a sequência, como é que fica a família aí, né? Você falou do avô, do pai, e os seus filhos também vão continuar nessa atividade. A família está crescendo, já estão quase na idade, os filhos aí para... E pegar também essa linha da agricultura? É, eu tô com... Minhas crianças são pequenas ainda. Eu tenho um menininho, 2 anos, hein? E tem outro já no forno. Mas, se Deus quiser, vão seguir o caminho do pai e do avô, hein? O meu menininho é bem chegado na lavoura. Vamos torcer que depois que cresça, continue assim, né? Tá bom, então. Obrigado pela entrevista, hein, Ricardo? E sucesso na lavoura, nas atividades, enfim. Obrigado pela entrevista e sucesso como um todo. Tá, ok. Eu que agradeço, hein? No almoço pede, no lanchinho se repete, churrasco ninguém compete, tem frango, tem que ser LAR. Pode ser peito, pode ser a sobrecoxa, coxinha, linguiça ou isca, sassami, se é frango é LAR. É empanado, assado, frito ou grelhado, vem com a gente, tem no app e no mercado. Vai no forno, frigideira, na airfryer, que delícia pra juntar toda a família e celebrar. Se o frango é bom, é frango LAR. Se é frango, é LAR. Balcão de negócios, atenção, compra Nélio Vobeto, Santa Rosa do Cuí, compra 4 vacas Jersey ou holandesas em lactação. Fone Whats 998243689. Vende-se um resfriador de leite, 380 litros. Aceita-se bezerros ou vacas como pagamento. Telefone 99901-1287. Márcio Zanata, linha Cruzeirinho, Matelândia, vende feno. São 200 bolas, pesando 25 quilos cada, no valor de R$ 25,00 cada uma também. Fone Whats 99925-2358. Vende-se um touro Tabapuã com 4 anos de idade, uma ordenhadeira de 4 conjuntos com contenção e um resfriador Edshire de 1.000 litros. Telefone 99839-6294. Preços praticados pela manhã, soja R$ 127,00 a saca, milho R$ 54,00, trigo R$ 77,00. Obrigado a você pela companhia. Boa tarde, voltaremos amanhã, destacando aqui a entrevista, a participação do diretor-presidente, senhor Irineu da Costa Rodrigues. Obrigado e até lá. Você está sintonizando Rádio Independência, ZYG 265, canal 224, operando em 92,7 MHz. Independência FM, a sua grande paixão. Independência. Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei número 9.504/1997. Prefeito que vai resolver os nossos problemas, da nossa família, das nossas crianças, do nosso jovem, do nosso adulto e da nossa melhor idade. Como eu fico feliz, aonde eu visito, o pessoal olhar no meu olho e falar: Eduardo, você é o jovem prefeito, mas você é a nossa esperança. E é este o nosso compromisso com Medianeira e com o nosso cidadão medianeirense. Eu quero começar mandando um abraço para todas as pessoas que estamos visitando, as pessoas que abraçamos, que fomos muito bem recebidos, pessoas que receberam um cumprimento de mão, um grande abraço. Mas eu quero aproveitar para relembrarmos os nossos grandes compromissos com Medianeira. Para as mães, eu sei que está difícil aguardarmos a fila de espera da creche, mas mãe, nós viemos para solucionar, para resolver o nosso grande problema com as creches. Eduardo e Arley vão colocar em prática, em realidade, o sonho da creche em tempo integral. Eu posso falar também de saúde. O pessoal nos pergunta bastante, prefeito Eduardo, resolva o nosso desafio da saúde, coloque os nossos postos de saúde em funcionamento, não deixe faltar remédio na nossa farmácia básica. Compromisso assumido com vocês. Nós vamos colocar o funcionamento dos nossos postos de saúde, com médicos, com remédios, durante todo o seu funcionamento. No meu mandato, posto de saúde não vai ser apenas 10, 12 fichas. Posto de saúde tem que ser para atender todo mundo que precisa de consulta naquele dia. Chega de chegarmos no posto de saúde 4 horas da manhã para conseguir pegar uma ficha. No posto de saúde você vai chegar no momento que você precisar e você será atendido. Nós vamos implementar o atendimento para 24 horas no posto de saúde do bairro Belo Horizonte. Não é apenas para favorecermos os moradores do Belo Horizonte, mas sim todos os bairros vizinhos. O posto de saúde e a farmácia básica do bairro Belo Horizonte vão funcionar 24 horas, a qualquer momento do dia que você precisar de atendimento médico e de medicamento, de remédio, você vai ter acesso. É compromisso com o nosso cidadão, compromisso com os nossos moradores, compromisso com as nossas famílias. E falando em saúde das mulheres, eu tenho um recado muito importante. Nós vamos restabelecer a Clínica da Mulher, uma unidade básica de saúde focada principalmente no atendimento da mulher. Ginecologistas, com exames periódicos, é cuidar da nossa mulher que é tão importante, cuidar da mulher que gera a vida dentro do seu ventre. E o nosso compromisso não para. Nós precisamos zerar a fila de espera com os médicos pediatras. As mães estão clamando, Eduardo, por favor, resolva o nosso problema com médicos pediatras. Mas fiquem tranquilos, que o próximo prefeito de Medianeira, Eduardo Bantley, vai resolver os nossos desafios. Aos aposentados, à família dos aposentados, nós já temos um compromisso assumido. No nosso mandato, o aposentado que tem até um imóvel, ele não vai pagar IPTU. Vocês estão me escutando? O aposentado que tem até um imóvel não vai pagar IPTU no nosso mandato. Aos nossos amigos do interior, vamos implementar o maior plano de patrulha rural da história de Medianeira. Eu trabalho há 8 anos como extensionista, visitando as propriedades, principalmente as propriedades da agricultura familiar. O Eduardo sabe muito bem o que é um caminhão de leite atolar na estrada, o que é um caminhão de ração não chegar na propriedade, o que é uma máquina não conseguir passar em uma ponte porque é muito estreita. O Eduardo conhece. Podem ficar tranquilos que nós estaremos de perto, porque o prefeito já rodou muita estrada no interior e conhece as estradas do interior na palma da mão. Aos nossos servidores públicos municipais, nós vamos desenvolver juntos o maior plano de carreira e de remuneração da história de Medianeira. Um plano que vai ser destaque a nível regional e a nível estadual. É um plano pensando no desenvolvimento das pessoas e no desenvolvimento do município. Fiquem tranquilos, nossos servidores. O Eduardo entende muito bem de pessoas. O Eduardo é um grande líder e juntos vamos desenvolver um grande trabalho pelo nosso município. Esses são grandes compromissos que temos com a nossa Medianeira. Fiquem tranquilos, mães. O Eduardo e o Arley vão resolver o nosso problema com a falta de creche. E você, amigo eleitor, que está indeciso, venha com nós, junte-se a nós. E nesse domingo, dia 6 de outubro, rumo à vitória, vote 15. Eduardo e Arley. Com Eduardo Bantle, um novo momento está em nossas mãos. Coligação, sim, nós podemos. Solidariedade, Republicanos, MDB, União Brasil e a Federação PSDB Cidadania. Trabalho bom tem que continuar. No ar, o programa programa da coligação Trabalho, Humildade e Transparência, com Franci Evandro 55, formado pelos partidos PSD, Progressistas, Novo Podemos, PSB e PRD. Pra Frente Medianeira. Saudação, família medianeirense! Estamos iniciando mais um programa Prefeito França e Evandro Mês 55. Hoje é terça-feira, 1 de outubro de 2024. Pra Frente Medianeira, Vote 55. Quem começa o programa hoje é o nosso governador do Paraná, do Partido do Prefeito, do PSD, Ratinho Júnior. Olá, famílias de Medianeira, aqui quem fala é o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior. E eu gostaria de falar com cada um de vocês, famílias de Medianeira, para pedir voto para o meu candidato a prefeito, o França. O França fez um grande trabalho, organizou a prefeitura, levou muito investimento. Nós estamos aí com essa parceria, governo do estado e prefeitura, cada vez mais fortalecida. Vamos entregar uma grande escola técnica para os nossos jovens, para preparar eles para as profissões das empresas que estão indo para Medianeira. Também transformando aí toda a parte de mobilidade, de urbanização, levando pavimentação, asfalto, tirando a poeira, tirando a lama na frente das casas das pessoas, iluminação de LED, enfim, uma grande transformação nessa parceria com França, na prefeitura e no governo do estado aqui junto comigo. E essa parceria tem que continuar. Medianeira vem crescendo, vem se desenvolvendo e precisa estar forte, junto com o governo do estado e prefeitura. Por isso, eu peço seu voto para o meu candidato a prefeito, o França, com o número 55. Antônio França e Evandro Mê. Trabalho bom tem que continuar. E agora, o ex-deputado federal do Podemos foi procurador da República de 2003 a 2021 e se tornou referência de coragem ao coordenar a força-tarefa da Operação Lava Jato, Daltan Dallagnol. Fala, Medianeira, tô aqui com o França, com o Evandro, para lutar por uma Medianeira ainda melhor. Que avance e que não retroceda, com trabalho, com humildade e com transparência nas contas. O terceiro ano já das contas do mandato já foram aprovadas sem qualquer ressalva pelo Tribunal de Contas e nós zelamos por honestidade, integridade, por competência e por coragem para fazer o que precisa ser feito e contamos com o seu apoio. Vote 55. Prefeito França, semana passada tivemos aqui em Medianeira a visita em nome do governador Ratinho Júnior, do deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, Hussein Bacri, o deputado federal presidente do PSD, Sandro Alex, e o deputado estadual do PSD e secretário de Estado do Turismo, Márcio Nunes. Qual foi a pauta da reunião e a mensagem que eles trouxeram do governador Ratinho Júnior para a Medianeira? Olha, Serginho, a pauta discutida com a presença dos nossos secretários do Estado do Paraná, todos nos apoiando, inclusive eu sou do partido do governador, a gente tem uma aproximação muito grande com o governo do Estado e portas abertas em todas as secretarias. E a pauta é a pauta do desenvolvimento. É o trabalho com transparência, com credibilidade, desenvolvendo o nosso município. E você percebe que o apoio que temos através dessa gama de secretários e deputados, sem dúvida, está fazendo a diferença aqui em Medianeira. E agora o nosso vice-prefeito Evandro Mês. Evandro, domingo dia 6 se aproxima. Qual o seu recado aos nossos ouvintes? Domingo é o grande dia, o dia da democracia, em que todos os brasileiros são verdadeiramente iguais, porque cada voto tem o seu valor. E a eleição é domingo, das 8 às 17 horas. Basta levar um documento com foto para identificação, chegar na urna. Primeiro você escolhe vereador, família 55, prefeito França e Evandro. Obrigado, vice-prefeito Evandro Mês. Obrigado, prefeito França, pela participação. Um abraço e até amanhã. Você ouviu o programa do Horário Eleitoral Gratuito. Retornamos agora com a nossa programação normal. Boa tarde, Independência. A tarde é melhor aqui na nossa rádio, com muito mais som, mais alegria. Boa tarde, Independência. A as melhores marcas esportivas como Nike, Adidas, Puma, Fila, Live, Asics, New Balance. Você encontra na Planeta Esporte, além de acessórios para todas as modalidades esportivas. Vem pra Planeta Esporte, que está há 23 anos em Medianeira, e garanta o melhor. Peça seu condicional 3240-1983 e WhatsApp 99808-1027. Planeta Esporte, amor pelo esporte. Avenida José Calegari, 1497, Centro. Meu óculos passou da hora de trocar. Troque esse óculos. Mês das Crianças na Ótica Mega Visão. Neste mês especial, a cada óculos vendido, estaremos doando um óculos de grau para uma criança que precisa. E o melhor, você pode indicar a criança que vai receber esse presente. Compre, indique e transforme a vida de uma criança, cuidando da visão e garantindo um futuro mais nítido e saudável. Ótica Mega Visão, Foz, Santa Terezinha e Medianeira, no centro. A Avenida Brasília, 1385. Fone Whats 45 99856 5876. Ótica Mega Visão, nossa missão é cuidar da sua visão. Ouça a Rádio Independência pela Alexa. Busque por Alexa, sintonize Rádio Independência 92,7 FM. Rádio Costa Oeste Independência FM no YouTube. Seja um revendedor Cacau Show. Além de ter um lucro de no mínimo 15%, mais um vale-compras de 10% sobre o investimento líquido do mês anterior, você ainda tem o programa de incentivo Meu Show para trocar em prêmios, podendo ainda participar do programa do Celso Portioli no SBT e ganhar até R$1 milhão. Não perca esta oportunidade. Cacau Show Medianeira. Feliz hoje. Avenida Brasília, 1634, Sala 2, Centro. Fone Whats 99127-5895. Candidatos a vereador pelo Podemos. Paulo Garcia Cantor, 2123. Silvio Jardim Irene, 20.222. Vicente Marcolino, 20.111. Max Sander, 20.000. Adriano Bolt, 20.120. Berlanda, 20.620. Marcos Bogo, 20.888. A voz de uma região. Estamos apresentando Revista Costa Oeste. Estamos de volta, boa tarde. Tudo bem aí, tudo legal? Agora 12:13. Deixa eu mandar um alô a toda a equipe da Loja Anjo Gabriel. Olha, o maior dia das crianças é na Loja Anjo Gabriel, tá? Você vai encontrar produtos, brinquedos pra criançada. A garotada ama a Loja Anjo Gabriel, que está no ritmo do Dia das Crianças. O Diver Jean é o ovo do dinossauro. Com potinhos de massinha, lindos. O Diver Massa, né? O Diver Massa também. Mr. Massa, que tem de massinha? Tem as maletinhas de massinha, tá? Você vai encontrar o Diver Surprise também. São três saquinhos surpresas. Olha que legal, para você cuidar do seu pet. Então, cada um desses vem com três saquinhos surpresas, né? De bonequinhas, de pets. Diver Dinos! Saquinhos de surpresa, sempre uma novidade. Chegou também lá novidades do Bluey, esse cãozinho danadinho, a galinha pintadinha, os personagens do Dino Papa Tudo, olha o T-Rex, olha, Dino Zoom, Diver Surprise Aniversário, gente, linhas exclusivas de bonecas, tá? Você vai encontrar o Lego Halloween também, tem lá na nossa loja Anjo Gabriel, tá? Espetacular, o Dia das Crianças é o maior Dia das Crianças com a loja Anjo Gabriel. O Lego Halloween tá um espetáculo, com muitas coisas lindas para você. Fazendinha Poliplaque, gente, tá? Vai ter a fazendinha toda montada, com os boizinhos, né? O celeiro, olha que lindinho. E também você encontra utilidades, difusores aromáticos, né, de LED, tem Bolster Unitário Pokémon, Coroa Estelar, o Blister Quádruplo Pokémon Forças Temporais, a Fazendinha Poliplaque é sensação, gente. 249,99 à vista. Bicicletas Aro 12 da Nature, a marca mais conhecida da América Latina, né? Tanto para menina quanto para menino, personalizado. Vai custar R$279,99 no cartão ou R$264,99 Pix ou dinheiro. Várias linhas da Nature, Aro 12, 14, 16, as colheitadeiras da Poliplaque, tem a linha Estrela, Dia das Crianças com a loja Anjo Gabriel. Ó, leva os baixinhos pra escolher o presente lá na loja. Você vai ver, isso é um encanto, essas crianças. Amo a loja Anjo Gabriel, no comecinho da Brasília. Quero falar pra você também agora de uma promoção maravilhosa, gente. Vamos falar de Ótica Samir? Chegou a promoção que você tanto esperava.